sem explicação. Opera em qualquer ocasião pra provar que ele é Deus. Faz o exaltado não ter nome, dá o humilhado dupla honra, porque é fiel. O Deus que eu creio faz morto ressuscitar, cura até doenças de uma alma amargurada, sara as feridas mais profundas de um coração, muda sua história, é só acreditar. O Deus que eu amo é surpreendente, a sua morte quebrou todas as algemas da minha vida. As chaves do inferno e da morte, tudo está em suas mãos. O Deus que eu tenho vai além de tudo, faz o impossível se tornar possível, porque tem todo o poder. Transforma água em vinho, multiplica pão, alimenta grande multidão, igual a ele não há. O Deus que eu busco está em todo lugar, acima das estrelas, no fundo do mar, até nos olhos da criança. Que eu espero vem saltando sobre os montes, com milhares e milhares de seus anjos. Esse é o Deus que eu confio. O Deus que eu busco está em todo lugar, acima das estrelas, do fundo do mar, até nos olhos da criança. O Deus que eu espero vem saltando sobre os montes, com milhares e milhares de seus anjos. Esse é o Deus que eu confio. O Deus que eu espero vem saltando sobre os montes, com milhares e milhares de seus anjos. Esse é o Deus que eu confio. Ele é sem explicação, igual a ele não há. Ele é como o vento forte, ele é surpreendente.